Começa agora o programa Ciência e Vida, um programa de mais orientações, ensinamentos, informações e aprendizados, falando na imortalidade da aula, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médicos e publicados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Rosa. Queridos venecianos, bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser realizado em qualquer momento, sempre aí nas nossas rádios, no podcast e também através do YouTube, do Facebook. A gente já deixa aqui o nosso bom dia para os nossos telespectadores que estão escutando a gente aqui, a Valéria lá do Rio de Janeiro, do Guarani, a Rosana Ali, lá do Jeff, que está escutando a gente, antes de começar o trabalho do Jeff, mandando um bom dia, queridos amigos. Rapaz, nosso mestre nos abençoe e nos inspire. Mestre, nesta oportunidade medida de realizar um ótimo programa da nossa terra, da Graça, que é a nossa, quase a nossa diretora, que se chama, quase não, né, Graça? A gente está só nesse cafezinho aqui também. Por enquanto, o cara está aqui fora, também. Do telefone, lembrando, né, que a gente está com o telefone aqui 12-3921-3309. Quem quiser ligar e participar do programa, então é só ligar para esse telefone 12-3921-3309, para o cara estar fora escutando atendendo. O Alex Chávez também está aqui participando, o Alex Chávez, a Cléa Golo lá de Uberaba, também dizendo a dona Aparecida, aprendemos muito com essa senhora liberada, deixa saudades e bons exemplos. A Lívia também mandando um ótimo domingo. Então, pessoal está participando aqui, aqui no YouTube, no Facebook também, a Lívia Spark, a Belx lá de Caruaru, sempre participando com a gente aqui, a gente já deixou um beijo para ela. Da Meire Comão, a Fernanda lá da casa da Marcela, está sendo um sucesso as produções de quarta-feira aqui no YouTube. Muita gente participando dos trabalhos de fotografia ao vivo, né, pelo YouTube, e que é o Evangelho lá da casa da Marcela. Então, eu convido vocês quarta-feira às 9h30. A Suzana Martins e a Marcela Regina também participando aqui conosco. Lembrando também que a gente tem um WhatsApp do Evento Espírita, então entra aí no WhatsApp para deixar mensagem. O Marcos Pereira sempre está aqui participando, então a gente já definiu aqui, deixa eu só confirmar se o pessoal está liberado para interagir. Agora sim, então já deixei aqui pronto, participantes poderem interagir conosco. Espera aí que não liberou ainda. Tem que liberar aqui agora. Agora o pessoal pode mandar mensagem pelo WhatsApp, mandar pergunta aqui para a nossa convidada Maria Abadia. Hoje o Jorge já ficou com inveja e foi para Caraguá, né? Mas eu fui para Caraguá e estava trabalhando, né? O Jorge foi para Caraguá e está com a praia e não está aqui trabalhando, cara. Ele estava vendo a gente lá, mas ele estava com um problema de conexão. Então ele está acompanhando a gente no YouTube. E vai mandar questões aqui para mim pelo WhatsApp, participar aqui remotamente. Então, já quero agradecer no lugar do Jorge, aos nossos patrocinadores, a AWS Peças Embalagem, a Maquim, Meio da Assistência Técnica e Manutenção e Cooperadora, Aparelhos Eletrônicos, a Livraria da Casa do Caminho, com livros, escritas, espiritualistas de autoajuda, CD na Livraria Casa do Caminho, que sempre está doando os livros. E o CD também, o pessoal entrega na livraria para poder doar para os nossos ouvintes. No final do programa, a gente vai sortear um livro e um CD. E o Giravalho é pagado no depósito do seu depósito. E o Polo Hotel comprou para a cidade com a economia. Então, a gente agradece os apoios também das casas espíritas, do Ismael, do Rodolfo, do Jeff, a casa do Paulo de Martiniani. E agradecemos também o apoio da tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Então, hoje, eu já vou liberar aqui o microfone para o Rui poder dar um bom dia, Rui. Só um minutinho, liberar o seu microfone. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a outro cara que está no telefone. E bom dia também para a nossa amadora ali e cooperada. Hoje nós vamos falar sobre 63 anos do Lar da Caridade e também do Rodrigo. Começou no dia 1º de setembro o mês amarelo, que é justamente da prevenção do suicídio, que nós vamos falar uma coisa também a esse respeito. Então, bom dia para todos os nossos amigos vivencianos, a pessoa do Rio e também que estão nos vendo. Bom dia a todos. Carlinho, é você que me fala agora. Bom dia, Luca Rosa, bom dia, Rodrigo Rosa, bom dia, Maria Maria, bom dia, Maria José, bom dia, família Viviciana, bom dia, Jorge Reis, que está lá, estava numa linha de sol, bronzeando lá em Caraguá da Turma, bom dia, Alberto, Adelia, Graça, ao Lúcio, ao Carlos Henrique, ao Jorge, Carlos Henrique, segundo, mandou lá no Teatro dos Territórios, bom dia, ao Helder, que nos dá força e sustentação lá na rádio, e agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade, material e espírito. Que nós passamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, dessas vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos que eles sejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de colaboradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos incluindo, dando-nos força e sustentação para evitar que corramos em erros e pecamos novamente nesse mundo de nossos erros. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos a luta Bezerra de Menezes com seus médicos e seus enfermeiros, a equipe de prontoterápicos, os médicos e enfermeiros do espaço, que coloquem essa água sobre a mesa, sobre essa jarra, esse copo, essa garrafa, o rendimento de bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais, que coloquem também o Dr. Bezerra. Com a vacina do coronavírus, para que nos tornemos imunes a essa pandemia de graça a todo o planeta. Assim, agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa de Vida de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém, amém, amém, Senhor. E o tema do dia de hoje é 63 anos do Lar da Caridade, fundado por Dona Aparecida, lá em Uberaba. E recebemos aqui a Maria Padinha, que é sua neta, né? E a Maria José, que são trabalhadoras lá do Mantenho Lá da Caridade, que é hoje localizado no mesmo local onde é o hospital, do Fogo Selvagem, que muita gente conhece, muita gente já ouviu falar. Que cuida do vento, né? Então hoje funciona o Lar da Caridade. E a gente tem a grande alegria de receber Maria Padinha aqui, e a Maria José, para comentar um pouco, a gente fala um pouco sobre a Dona Aparecida, fala um pouco mais sobre esse trabalho de 63 anos. Não é fácil, né? Manter uma obra social. E como a Yolanda entrou aqui e falou, mandando bom dia, considero a Dona Aparecida uma dos maiores trabalhadores do Cristo que veio à Terra. Então, bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, Mônica Lopes. Jesus te abençoe e nos prazer na fé. Bom dia. É, a gente estava de manhã de grandes aniversários, né? Na mesa, porque quando estamos falando de um ano de Chico Costa, nós estamos falando de um meio que criou João da Paz. Legal. É, a gente está fazendo um pouquinho, uma direção. Acho que os ouvintes podem confirmar se estão ouvindo bem também o som. É, mas vamos lá, vamos tentar bater um papo aí com a Joana. Não, Will. Então vamos começar, né? Rodrigo. A Maria, muito bom dia. A você, a Maria José. É Maria Maria ou só a Maria? Maria Maria. Maria Maria, então vamos falar um pouquinho da sua avó, que é a nossa querida dona Aparecida, que foi a fundadora do Hospital Médico, que era o famoso povo selvagem, que criava muitas dificuldades. E a dona Cida, ela teve a coragem de criar esse hospital e depois foi absorvido pelo SUS. Eu queria falar uma coisa sobre a dona Cida, ou a Cida, ou a Aparecida. É uma graça falar de dona Pó. Eu falo de dona Cida, porque muitos falam de dona Cida, mas também realmente uma vovó assim. Vovó também era a pavô. Era aquela pessoa de 100 anos. Bom dia novamente a todos. Falar de Dona Aparecida, é uma pessoa que sempre trabalhou em favor do amor. Quando ela iniciou os anos 57, trabalho aqui no Instituto Médico. Como tudo começou? Quando ela trabalhava na Santa Casa de Misericórdia, hoje, Universidade Federal de Uberaba do FDM, e aí ela trabalhava em isolamento, onde ela tinha aos seus lados umas pessoas. A conversa com um peixe e outras doentes contagiosas. Nessa caminhada, certo dia, levando de manhã para trabalhar, e passando pelos corredores, levando de um dos chefes, que naquela manhã, naquele dia, no final do carro, os seus doentes seriam colocados para fora do detalhe, porque era uma doença que ele divisura e eles já estavam todo mundo, o tratamento muito. Quando ela falou sobre isso, tomou uma decisão de levar esses doentes para a sala. E ali começou toda a trajetória. Ela levou 12 doentes para a sua casa. Na época, ela teve muitos desafios dentro do hospital, porque nem todos concordaram com a relação que ela tomou. Mas tudo nasce do amor, consegue logo os seus adeptos para trabalhar. Assim os seus filhos, né? A Tivone, que é a filha mais velha, eu cresci. E depois os também era assim. E assim ela começou. Se eu fizesse época, doar cama, panelas, elementos, para pudesse alimentar aqueles bons doentes. E durante toda essa trajetória de ficar na sua casa, certa vez, um político da cidade veio até oferecer um estratégia para fazer suficiente para levar os doentes, porque aquilo também ficou colocando muito doentes para as suas casas, andando para a rua. Então ofereceu aquele espaço para ficar 10 dias. E esses 10 dias duraram 10 anos. A minha trajetória de trabalhar com os doentes do povo prático teve um ajudador, o nosso grande amigo da casa, Chico Xavier. O Chico, como amigo da vida da vovó, trouxe também os amigos para ser amigos da casa. E um dos amigos especiais da doutora Queiroz foi Salomão. Salomão, um dia sentado com Chico pede para ele: vá até as irmãs Lida, ela precisa da sua ajuda. E quando o Salomão chegou ali no Brasil, só no seu hospital, ele viu toda a situação. E logo iniciou uma campanha de bem para a autoridade. Com essa campanha, assim que iniciou essa campanha, falou com o pessoal paulista de São Paulo, meu carreira de alimentos, samas, tudo que ela precisava. E a partir daí ela começou a ter recursos para construir esse espaço que hoje a gente possui no lar de idade. Então, a vida foi uma vida de propósito, onde ela, com medo de educação e do amor, abriu os seus doentes e passou nessa caminhada a cuidar deles como se fossem seus filhos. Uma doença que ela parece um pouco de queima, né? E se no Chico as pessoas são cometidas no fogo selvagem, são assim, na época da educação, fizeram algo não bom para os animais e essa gente tiver a oportunidade de encarnação de concreto minimizar na sua história de vida os sofrimentos que eles falaram, aprendendo com o educador quão importante que é a nesse trabalho de vovó com o selvagem, ela é, além de acolher os doentes, ela acolheu os filhos doentes. Onde na época ela instituiu uma creche, ela também tomou uma escola onde os doentes com o selvagem poderiam ficar tanto, porque como era uma doença que parecia um fogo de queima, de um alveio, as pessoas tinham preconceito. Então os doentes eram proibidos de estar para serem matriculados em volta. Então ela contou a escola do Hospital do Pedro, que a gente quer hoje. Hoje é mantida pelo Ministério da Escola Municipal do Presidente de Deus, mas para acolher esses entes. A primeira escola que atendia no Brasil, que atendia os doentes. Né? E a partir daí, ela criou escola, criou creche, criou piscina de costura, uma fábrica de arquivos, tudo para manutenção. E o papai era mulher. Ela levantava todos os dias, antes das 4h30 da manhã, para 5h30, 6 horas, o café na mesa para todos os treinos. Uma mulher de muito coração e de muito trabalho. Como disse a nossa voluntária Irlanda, né? Por exemplo, do amor de Cristo aqui liberado. Muito fez e nos ensinou também, né? Hoje estamos aqui, graças a essa vida de propósito que eu não preciso aqui. 73 anos, 63 anos, de um projeto de vida de propósito. O propósito de existir, de ajudar, de limpar os problemas. E aquelas comunicações. O Pedro, quem não conheceu, só pelas costas nos dói na mente. Porque além delas decidir a cometer todo o corpo, quem entende? Então, não tem que tomar um banho, eu vou falar com o banho. Era usado na época o banho de sabonete, né? Sabonete de erva rosa para dar o banho, o banho de maganar, e vovó falou: por que se usar o banho? E vovó também foi possibilidade e escreveu uma receita de uma quadra de azeitona, dos doentes passavam a espumada após o banho e a espumada. Tornando um caminho de corrida, porque a pessoa que está atingida com qualquer doença ao mundo, ou bebê, a pessoa que está ficando íntima, né? Tem que se reencontrar com medo, entender que até o nosso meio das pessoas, entender que nada acontece na caixinha de Deus, que a verdade é uma oportunidade para a gente melhorar a maneira de chegar ao mundo. E esse vovó ficou até os 94 anos de vida trabalhando nessa casa e nos ensinando aqueles que vivem a nós valorizar a vida. Então, sempre eu falo que eu tive a honra dos seus netos, de caminhar com ela, E eu tive a honra de ver uma mulher forte, corajosa, mas de um coração inimável, chamou a vida. Ela se transfigurou. Então, projetos que existem na nossa casa são projetos que ela já trabalhava. A gente não inventou nenhuma roda, a gente simplesmente continuou o trabalho executado. E hoje nós, com todas as instituições, passamos por dificuldades. Mas essas dificuldades, graças a uns amigos, nos acolhem e nos ajudam nessa trajetória. Então, você tem anos de amor à vida, você tem 30 anos de amor à vida, porque a vida continua conosco. Porque o Espírito é imortal, o Espírito ela é o mentor dessa casa, os apóstolos iriam a continuar. Que nos ensina a ser como ela era, comigo, todo mundo até o primeiro caminho para a gente trabalhar numa obra como essa. Porque a gente está com muitas pessoas, e a gente tem que ouvir, a gente tem que acolher, a gente tem que auxiliar. E auxiliar com mais no Evangelho de Jesus. Porque pelo Evangelho a gente sabe. Eles as respostas. Pelos bondosos ensinamentos do princípio, a gente sabe que nada que nos acontece não é castigo, não é mandamento da idade. Muito pelo contrário, todos os exércitos que nós passamos, potente de Deus para o nosso privilégio espiritual. Nós precisamos hoje, né? Na nossa casa, uma questão de ser separada com as nossas casas do ano. Né, de máscaras, de álcool gel, de tudo nos ajudar a aprender essa. Se podia comentar um pouquinho, Nelodia, de olhar, quando foi a primeira vez operado, acho que foi em 2012, de lá para cá a gente sempre vai, todo ano, sempre passa também no hospital, no Fluxo Guardia, né, onde é o Arquitalidade. Graças a Yolanda, que organizava essa caravana, organiza ainda, né? Não começou a pandemia, mas se não voltar, a gente vai poder retornar. Mas para mim, eu queria dar um relato, o meu relato de estar conhecendo esse lugar. E no início, a primeira vez que eu fui, foi muito emocionante, porque acho que foi a Ivone, né? E a Ivone que nos recebeu muito bem, e uma paciente na época ainda estava acontecendo, acho que o atendimento do peito. Como que essa doença, o fogo, né, é tão marcante, né? Então, para quem não sabe, ela surgindo como se fosse úlcera em todo o corpo. Essa úlcera, ela vai gerando muita dor, tanto fora do externo quanto do interno. Né? O caso mais crítico é quando gera dentro dos órgãos internos. Né? E esses pacientes, eles vão sofrer como se estivessem sendo queimados vivos durante toda a sua vida. Né? Então, a dona Aparecida, ela, como você falou, né, de Salão, ela limpava as feridas dessas pessoas, né? Você vê, ela relato daquela senhora que estava tinha o peito, né? E dizendo, o problema não é só a dor, né? O problema é vestir a própria roupa. Porque quando eu colocava a própria roupa, aquela ferida, ela grudava na roupa, e na hora que ia tirar a roupa, saía a casca e doía muito mais. E ela saía daqui com a atividade, que foi tipo um marcante que a gente aqui no Vale do Paraíba. Ela pegava um ônibus, a gente ia de ônibus 8 horas aqui de São Paulo, tinha 100 de notinha, tá, para ir até o Belo. Né? Ela devia gastar umas 9 horas para chegar até lá, e ela chegava com as costas todas curvadas, né? E com essa. Imagina a dor que ela sentia, né? E como o povo faz parte da vida dela. Ela relatou que a filha dela estava, né, namorando um sujeito, e ela estava inoperada, porque ela precisava tratar o peito, e esse namorado veio colocar numa briga, veio colocar fogo na filha. Então, o corpo faz parte da vida desse paciente. E a Maria da Nascida ali ajudando a calentar, junto com esses tratamentos, o tratamento espiritual, como a gente estava conversando ontem, né? Não só o tratamento da saúde, que é o que tem hoje o social, o tratamento espiritual também, que ajuda muito essas pessoas. A gente tinha crianças, a gente teve o problema, teve a oportunidade de conhecer, né? E o Shibui também deu um testemunho desse, né? Foi. É, o Rodrigo, eu venho em Holanda, nós vivemos lá em 88, nós viemos lá na visita do Algarve, e fomos conhecer o hospital, inclusive conhecendo a vacina, né? E eu fiquei impressionado de ver crianças com parte da orelha, parecia que era uma comida, a orelha, o nariz, as pálpebras. Então ela foi impressionante e a gente via o carinho da dona Cida com aquelas crianças, aquele respeito, a gente sentia que trabalho maravilhoso que a dona Cida fazia. Mas para fazer esse trabalho, ela sofreu muito, né? Ela, inclusive, tem a passagem dela aqui na sua biografia, que ela ficou presa em São Paulo, porque ela foi uma vereadora do chá e queria ir para o hospital. E ficou 8 dias detida. E mais, ela também, quando ela levou os seus doentes lá para sua casa, os filhos falaram: olha, por nós todos doentes, ela falou: não, eu prefiro ficar com os doentes. Então, são coisas que a dona Cida merece muito respeito. Tem outra: ela não era espírita. Ela só passou a ser espírita quando o Chico começou a mostrar para ela a beleza da doutrina. Ela dizia que não era. Ela não queria ser espírita porque era muita responsabilidade ser espírita. É isso aí que ela vai dizer. Sim, é todas as salas de vocês, eu perdi, né? Vovó passou com a família, tem uma família muito grande. Quando vocês falaram da Eunice, a Eunice, essa doutrina que escreveu no livro lá, é o desafio para todos nós o que é uma vida transformada por meio da doença. Quando ela escreveu, a primeira vez que ela terminou um corpo todo poderoso, todo perdido, com a cor verde, mas ela tinha uma fé e um conhecimento que a cada das lições seria guiado para ela. Então o coração dela nunca desmarca. Então, isso, ela teve a oportunidade de. Ela teve a oportunidade de se curar. Eu tive que saber, graças a Deus, ela não tem contato com ela. E ela sempre falava para eles que vinha até a Arcoar, a determinada escola do meio, ela sempre falava que só tem com aquela doença ia ser curada. Porque a pessoa tinha que receber o amor daqueles que a acolhe, o amor que troca muito grande, Deus é muito grande, para dar a oportunidade de vencer essa lacuna de vida. E a doutrina explica também como medicamento para os doentes, que é aplicado, é um grande ganho para os doentes. Eu entendi que Deus é um Deus castigo, muito pelo contrário. Deus é um Deus amoroso, é um Deus de justiça, é um Deus que estabelece a bondade e a misericórdia para mim todo o tempo. Então, isso a vovó praticava e nos morava. Quando eu estou presa em São Paulo, no Rio, ela foi presa por quê? Porque a era uma cidade, né, agrícola e onde as pessoas do Brasil, muito grande, eles não gostavam de saber que uma negra daqueles anos, né? Que vivia ainda, eu lembro na época que nós falávamos a dura, uma mulher negra, o preconceito era muito grande. E além de ser uma mulher negra, ele também vivia pela cidade. Uma cidade que para eles não precisaria desse trabalho, que era de sua cidade. Então, mas como ela conseguiu mostrar que é que ela estava triste no meio de porque eu roubaram tudo dessa. Ela tinha uma poeminha, aquele saco de bebida, aquela sacolinha de bebida, tudo que ela recebia, ela não estava bem. Então, quando ela foi presa, nós fomos a passagem do tipo do Chico Sabendo, uma mulher de 8 semanas, que foi ficar presa, e mandou uma advogada, bem salvou o interlocutor dela, nessa improvisação em você. Apesar de ficar ali 9 dias, mas ela comprovou que ela estava agindo não em causa do problema, mas ela estava agindo comente para os seus doentes. E a gente sabe que o preconceito é muito grande, então eu posso ouvir também o preceito da doença e o conceito das autoridades legais da cidade, você não manter incluída nesse trabalho. E também tem uma passagem que algumas pessoas, ela até chegou a ver o direito de estar trabalhando na época do governo, que isso era uma. Está tirando ela, está cuidando dos seus doentes. E até chegou até o Chico. É muito difícil trabalhar, a gente está trabalhando, isso que eu chamo de valor caro do mês. O Chico intervém no outro caso, né? Não vamos dar carne, vamos continuar no dia e fim. Porque muitas décadas você tem, você está se preparando para fazer esse trabalho, continuando o seu trabalho. E assim o local continuou. E é um trabalho que se não fosse por ela, talvez, não fosse por ela, nós não teríamos o que nós temos hoje, porque necessitava de muito amor, de muito desprendimento, de muito trabalho. E essa não precisa. Quem reconheceu, como o presidente Jorge conheceu ela muito bem, eu vim estar com ela, e voltaram um filho no esforço. E o propósito dela é dizer: a gente está no mundo para servir, servir como conhecer. Sim, ela é muito enérgica, por isso ela conseguiu tudo que ela conseguiu. Porque além que ela trabalha em prol dos doentes, ela trabalhava também em prol das famílias desses doentes. Porque as crianças também vinham junto. E hoje a gente trabalha com o projeto de cidadania, com o planejamento, com o advogar, é tudo base do que fazia. Agora, quando eu dormi em 1970, o Chico Xerebele falou: Cida, o hospital do peito vai se chamar Lara da Verdade, porque vai ser uma casa que estará aberta em 2007. Um grande lar. E o vovó abre essa casa do Chico, ela proporcionou continuar até hoje o nosso trabalho, porque quando a Secretaria Federal de Saúde trouxe de nós o direito de trabalhar no peito, colocou esse direito na mão do SUS, nós ficamos um pouco. É muito triste com isso, mas eu continuo buscando que era executado. Os trabalhos sociais, porque desde o início sempre voltou a trabalhar com os trabalhos sociais. Ela nunca deixou de acolher. Então, por isso que a gente pode até hoje, né? E ela traz os seus amigos, né? Para nos ajudar a acolher. Seus amigos estão sempre conosco, nos ajudando nessa trajetória. Você falou da Yolanda, eu era uma caravaneira que vinha aqui sempre visitar a casa, e no dia que ela veio visitar, ela disse para o Troy fazer um trabalho e ela ainda trabalhar, porque eu apresentou a dona Helena. Ela teve um monte do nosso lar. Nesse passado, ela organizou com muito carinho todas as ações que a gente recebe. E ela fez tanto bazar, compras de valor maior, um bazar mesmo, como o nosso bazar social. Não é assim, as pessoas que serão dona Precisa, mas é com o intuito de como é na época dela a trabalhar e a ver. São muitas pessoas que nos auxiliam nesse trabalho, né? A ela, gente, de 63 anos, a gente aproveita dessa oportunidade para agradecer. Agradecer às bons amigas que ajudam a continuar dando vida para essa vida de propósito que dona Precisa colocou ao serviço, porque quando eu acompanho esse trabalho, o senhor nos convidou Tem que fazer esse trabalho, porque eu não penso que é só do sistema de aquisição, não. Todos nós que estamos aí, convidados a doutrina, nós sabemos, nós não estamos com pessoas convidadas. Nós estamos aqui porque nós temos uma dívida com esse povo. Então, nós estamos aqui para fazer com que a nossa vida também tenha propósito, para que nós possamos resgatar uma cultura que fizemos. E é incrível, né? A gente vê até essa foto do que eu coloquei aqui do Tico com as crianças no lar, na realidade, a gente fica emocionado, né? Até a Renata, acho que não, a gente falando dela, entrou aqui, aproveitando os momentos para lembrar junto com toda a humanidade, rogando a Jesus que nos permita continuar caminhando, seguindo seus passos. Aí, como é que vai ser da Viana da Silva? Ela também comentou que a vida de Aparecida nos mostra a fortaleza do seu espírito, nos fortalece para a continuidade da obra de Cristo. Então, a gente tem ela como um exemplo de caridade, que é colocar em prática exatamente isso que a gente realmente mostra mais a Jesus. A Yolanda também comentou sobre a pomada, né? A pomada do Pedro, né? É a mesma pomada que ela utilizava antes ou não? Foi recebida pelo plano espiritual? Não, foi uma outra pomada. É outra pomada. E ela disse que essa pomada. Ah, eu vou receber, mas ela recebeu o Cristo Espírito, ela te treina também, mas ela é líquida. Legal, e ela falou que essa pomada, né, está sendo testada em pacientes com epidermólise bullosa também. Né? E ela comenta, né, que um vitimoso pode ser filósofo, nem relacionista, sabemos como funciona o karma, né? E pergunta aqui, né, para a gente comentar, né, para aqui na turma, aqui também, e ele comenta aqui para nós, né, para a gente comentar, sobre se poder falar sobre as vezes passadas em grupo de pessoas que frequentaram a casa da Dona Aparecida. E a Dona Yolanda comenta que, segundo o Chico Xavier, foi uma doença grave, como você está falando agora para a gente também, né, Maria? Ligada ao resgate do período de Inquisição. E eu lembro que quando eu fui visitar, estava visitando, e não lembro quem falou lá, né, no hospital, né, que o Chico tinha passado mesmo essa missão para a Dona Aparecida, de cuidar que viriam, chegariam os espíritos que foram inquisitores, vamos dizer assim, nós todos somos, também temos nosso passado complicado, né? E, infelizmente, atirava o fogo essa parte, né? Porque ele acabava atirando fogo, né, na corrida fogueira, né? E aí ela perguntou, mas eu? Por que eu, né? Eu tinha falado, não, porque você também estava comprometido que você me mandava essas pessoas realizar isso, né? Isso era verdade? Sim, é verdade, né? Porque na verdade, nós todos cristãos, nós recebemos de Deus uma oportunidade, né? Para a gente fazer o nosso resgate, o meu tratamento dessas pessoas que a gente é em no próximo, provocou alguns outros, como na época da inquisição. Nós tínhamos aqui, o Jorge Tavi diz que ele esteve muito, nós tínhamos aqui o Zé, que foi um interno nosso, e o Chico nos falava, nos provava que ele foi um interno sumo. Ele ficou conosco durante muitos anos, ele andava de passo e. Ele sentava na mesa de uma madeira no norte. Esse nosso interno, que conviveu conosco durante muito tempo, Chico falava que fez curto, ele veio com lesões cerebrais muito grandes, ele estava aqui protegido dos seus visitores. Então, foi uma maneira dele pagar, né, de alguma forma, resgatar de alguma forma essa trajetória feliz. Ele não falava, ele falava. E ele cuidava só da frente que ele estava falando, que ele só. E quando a vovó faleceu, deu uma passagem muito bonita, porque parece que na passada ele entrou normalmente, sentou numa letra, sentou ali, chorou, com grandes olhos, depois saiu, sem andar de passo, mandando no mal, e foi se lá, e ficou ali dormindo e chorando. Então a gente vê que o espírito, ele tem ido assim, e o espírito, quando tem a oportunidade de visualizar, ele se torna melhor. Então, quando a questão da humanidade é a oportunidade da encarnação. Na encarnação é uma misericórdia que o Senhor dá cada essência da gente nos melhorar. Por isso que essa árvore passa-nos constantemente a nossa reforma, tanto para nós termos jeitos melhores e melhores para todos. E a primeira que eu vi, porque o que nós, enquanto humanidade, temos que aprender, a pandemia está aí para nós também, COVID-19, é que ninguém é melhor que ninguém. E tudo que nós devemos servir e que nós somos coletivos. E todos nós temos responsabilidade em auxiliar o outro que necessita da sua proteção moral e espiritual. Rodrigo, não está na hora de nós fazer um comercial? Sim, sim. Só antes da gente poder falar uma coisa? Eu só quero depois, agora que a gente voltar, que ontem nós tivemos uma pessoa com a Maria, ela estava fazendo um trabalho muito bonito com pessoas com câncer, tratamentos oncológicos, e nós gostaríamos que ela falasse a esse respeito também. Sim. E a Iona até comentou aqui também, pode se dizer, conhecer melhor, né, a doutora Letícia, tem um livro que é o Fluxo Lógico de Alma do Mar, né, que é esse livro aqui, ó. Então é um livro sobre de pesquisa, né, foi uma tese, né, de sinomia, aqui, ó, organizada pela Clélia Bittar e a Nadia Marcos de Luz, e fala sobre a doença de doutora em um hospital bem liberado, né, história e psicografia, da Nadia Luz. Então, quem quiser adquirir esse livro, ele conta bem a história, né, da Patrícia, do hospital. A gente recomenda e também ajuda também o hospital, né, na Patrícia. Então, o pessoal pode conhecer mais e até poder ajudar o hospital, que está sempre precisando de apoio. E antes da gente ir para os comerciais, queria comentar que a gente vai ter bastante participações. A gente não vai conseguir ler todos os mensagens, mandar um abraço lá para o José do Espírito Santo, quer dizer, ele não é do Espírito Santo, é o seu nome, né, do Espírito Santo. E aí ele é o Gustavo que está assistindo a gente lá, mandar um bom dia, né, ele manda um bom dia aqui para os amigos do Espírito Santo. A Gisele lá de Itaberá, São Paulo, participando aqui conosco. Aqui a Valéria comentou também, recomendou o livro que é, né, Uma Vida de Amor e Caridade, de Isabel Bueno, também recomendou como sendo bom. Aqui o José mandando um abraço lá do Rio Grande do Norte, Santo Antônio, o Salto da Onça, escutando a gente aqui. Então, o Lúcio está escutando a gente aqui também, o Lúcio que participa do programa Seja Mais Feliz, sexta-feira, dias do século XXI. Aproveitando para comentar que a Defesa do Século XXI está fazendo bastante programas, né, recentemente em um assunto de prevenção à vida, né? E o próximo programa de sexta-feira eu vou participar lá com o Carmen e com o Marcelo. Convido aí vocês para escutarem às 17 horas, agora o programa começa mais cedo. E lembrando também que o pessoal do Instagram não é mais na sexta-feira, agora é na quinta-feira, às 9 horas. A gente precisa atualizar aqui a linha, eles já me mandaram, eu não tive tempo de atualizar. Então, no intervalo, a gente vai passar a fala sexta-feira, mas é quinta-feira, às 9 horas, o programa de saúde e bem-estar. Balcone, a Daniette e a Sônia. Aqui também, o Cláudio, lá do Lar Espírita de Paulo, está participando, está assistindo esse celular, o pessoal está assistindo lá. E falou que o Lar Eternidade é um templo de eternidade grave, que serve de exemplos para todos. Então a gente manda um abraço lá para o Cláudio hoje, para o Marcelo, para o Luiz e para o pessoal. o Aécio fez uma pergunta aqui, a gente volta depois do intervalo com a pergunta dele. A Cléia, muito linda história de vida da dona Aparecida, força de vontade da Yolanda, esse trabalho de doação de amor. Um compromisso espiritual, desprendimento e determinação. O nosso irmão Marinho Gel falou que é impressionante a misericórdia divina. O Solinho, o pai do fascismo, sendo resgatado por uma mulher negra, coisas que só o Espírito nos ensina. E ele é engraçado e legal, né? Na parte de comentado, porque é um assunto que a gente viu, a gente chegou lá, a gente conheceu, né? Quando eu tive a primeira vez, eu fui e estava lá, realmente, em 2012. A gente ouvia, viu as fotos, né? Não conseguia ver ele pessoalmente, mas a gente tem esse relato que o Chico, né, levou esse espírito para toda a partida, né, cuidar, né? E no final da vida ele aprendeu a amar. Né? Então, quando a dona Aparecida desencarnou, ele chorou do lado do túmulo dela. Isso já demonstra um sentimento de amor, aprendendo o sentimento de amor. E a Ivone falou, foi mesmo muito marcante a despedida do Cezão, no momento da dona Aparecida. Após a desencarnação da Aparecida, a família Carnavalha apareceu e hoje o Cezão é cuidado pela família Carnavalha. E aí, foi a resposta também, mandando um bom dia, participando aqui conosco, tive a oportunidade de conhecer a Aparecida, pessoa maravilhosa. Então, pessoal, participando aqui, a gente agradece, mesmo que a gente não conseguir todas as histórias aqui, de vocês, mas a gente vai comentando um pouquinho aqui. Tá? Então, no Facebook, a gente está participando também, a gente agradece a participação de todos vocês. Quer falar uma coisa? Então, vamos então para os comerciais e a gente vai com a música Mulher Caridade, que foi uma música em homenagem à Aparecida, que o grupo Castelão, Jorge, receberam essa música, musicaram, né? Receberam e fizeram homenagem à Aparecida e tiveram a oportunidade de entregar o CD para ela com a solenidade antes dela desencarnar.

Tinha uma bom dia, de bom ouvir a meta da doutora Cília, e como se nos da caravana, eu livre estive na sala ouvindo e depois tomaria aquele cafezinho gostoso. Todo ano visitamos e tiramos nossas singelas opções e agora também participamos do azar. Um forte abraço a todos. Legal, Josefina, obrigado pela participação aqui. O relato das caravanas que sempre estão indo lá. Eu lembro também que o Maurício sempre enviava também sapatos, né, quando ele estava lá na Forte Mobile. Depois, antes era de calçados, né? Sempre enviava calçados no próximo também na Forte Mobile. Nosso irmão Ari Moreira participou daqui, o Arnaldo, do programa Prosa Criativa, que vai ter aqui na sequência. E temos pergunta do Aécio. Deixa eu só voltar aqui para ele fugir. Um comitê do Daniel Rosa também de Goiânia, participando conosco, a Antonella, lá de BH, João Paulo Gonçalves de Pernambuco, a Paulinha de Pernambuco participando também. Direto, achei sua pergunta. Então, poderia nos contar como iniciou o movimento para que os Correios fizessem um selo de homenagem a Dona Aparecida? Imagina. Oi, tanto uma atividade, primeiro eu quero agradecer ao grupo musical Castelão, sempre que está conosco e que nos abençoa, sempre que está aqui com as caravanas, com as músicas que eu organizava e com as músicas que ele sempre fizeram homenagem a ela, né? São os meus amigos, meus atores. E eu quero falar sobre isso com o Banco Colombino. Que lá na verdade ele é consultor parceria com o Supernova, o FPM, que é o lugar de onde eu falei, o Santa Casa de Misericórdia. Quando a gente olha a doutrina espírita, nos mostra que as nove encarnações, a gente sempre está fazendo resgate dos nossos erros. Então, essa equipe, uma equipe de médicos, que eu vou dizer, veio ao lar e solicitou uma parceria com o lar para que você utilizasse aquela parte do hospital lá reconstruída. Então, ela cedeu sem dar nada, nós cedemos prato em nenhum lucro financeiro, a gente cede espaço para que a UFTM seja dentro no ambulatório que recebe a vacinação, a ambulatória de oncologia da circunstância anterior, recebe o nome do robô. Aí, em parceria, nós cedemos espaço para a unidade de construção da Angolinha, onde nos responsáveis, nós temos a oportunidade de auxiliar as famílias que precisam de apoio para o tratamento dos seus doentes. Então, eu falo sobre a seleção, tem a oportunidade de serem cuidados. A gente oferece o almoço, a janta, o café da tarde, a roupa limpa, passado por estar utilizando e visitar seus pacientes. É o hotel deles, né? O hotel deles precisa levar, né, para o meio de conforto do seu dinheiro, sem estar preocupado com a cidade. Eu olhei para o leito de fora, né? De fora de verão. E também em parceria, nós temos um mundo de práticas de saúde. Nós temos o remédio Pilates, a cultura, o chá espiritual, fortalecer pessoas também no tratamento com a ajuda espiritual. Quando eu cedo, né, a oportunidade de receber o você, no trabalho de um grupo de voluntários, com os correios, que abraçou a ideia de plantear o lar da caridade hospital dele, pelo trabalho organizado com esse selo, né? Então, nós percebemos um trabalho muito bonito, né, em homenagem, e conhecimento do trabalho que a vovó executou é perfeito, porque nós que somos espíritos, nós sabemos que é o permanente conosco, que estou se ligando. E se as coisas não têm, é porque ela não nos liga, né, com o seu amor incondicional à causa. Nós é que crescemos esse trabalho da parte de parceria com o FDM, em breve, que trabalho com uma doença que vai provocar uma doença muito grande para aqueles que estão acudindo dos seus familiares. Então, essa parceria que a gente tem com o FDM é uma oportunidade para a gente continuar recebendo os laços de cura e de estarmos nos resgatando de alguma forma o mal que um dia nós procuramos na FCC. Boa, Maria! Eu só queria dizer para você que a Yolanda, ela tem uma irmã que criou aqui em São José um trabalho chamado Casa Recomeço. É justamente para atender as pessoas que vivem aqui para São José dos Campos, fazer tratamento de radioterapia e quimioterapia e depois precisar esperar para fazer um dia ou outro e não ter lugar para ficar. Então, essas são coisas que talvez a maioria da população não conhece, não sabe que tem essa dificuldade para essas pessoas irem aqui do lado para lá e ganhar muita gente para São José dos Campos fazer tratamento de radioterapia e quimioterapia. Minha irmã da Yolanda criou uma casa chamada Recomeço, isso em 2001, onde nós ajudamos bastante também com alimento, uma série de coisas até se firmar. Hoje ela pode não ser mais quem está cuidando desse trabalho. Aí eu não sei se vai lá, eu quero até falar para vocês como é que é essa casa de Recomeço, que é o nome dessa casa que você atua na caridade em favor das pessoas com problema oncológico. Legal. O Rafa Léria deixou uma pergunta aqui também. Ela falou assim: o Chico falava, mas é para a palavra de que acabei, acho que você não escutou a pergunta do Aécio também, tá? Antes da gente fazer da live, melhor a gente ia fazer do Aécio, agora que eu lembrei. O Aécio tinha perguntado se você sabe, não sei como é, o Aécio sempre sobe para mim. Ele tinha perguntado. O Centro dos Correios aconteceu de pessoas amigas aqui do Uberá, na época do Daniel, do Espírito também, para o Pedro Paulo. Também tinha um terceiro, que eles faziam por idade para que fizessem em homenagem à guarda da cidade, ao Hospital do Pedro para o Vovó. Então foi um grupo de amigos que conheceram a hora de amor e de responsabilidade com a vida da vovó, conhecer essa campanha. E a vovó, os correntes atendeu. E tivemos esse selo em homenagem à vovó. Mas esse trabalho desse selo em livro da Federação Espírita de Minas, dos amigos de todo o Brasil, da causa da Federação Espírita. Legal. E é essa parceria que vocês fizeram para estar conseguindo fazer a foto para a vovó. Legal, linda homenagem, né? E a Valéria perguntou assim, né, se o que o Chico falava para a dona Aparecida quando as crianças eram largadas na porta do lar pelas mães que abandonaram seus próprios filhos. Olha, o Chico sempre dizia que aquelas crianças que foram deixadas pela sua mãe na porta, eram crianças que precisavam de um resgate de amor muito grande. E que a vovó recebê-las como filhos, porque eles não são filhos. E foi, né? Porque a vovó recebeu várias crianças, e essas crianças hoje a gente tem elas na vida, pessoas vitoriosas, que elas precisaram apenas do amor e do ensinamento de ela, que é uma vida de propósito, de uma vida consagrada. A responsabilidade de ser mãe que tem com sua vida. E assim o vovó fazia. E chegava na sua porta e tornava seu filho seu filho. As nossas condições, às vezes, na nossa idade de vida, nós falamos, vamos colocar esse coitinho que faz todos para nós. Mas hoje, na verdade, nós tivemos a melhor vó do mundo. Foi aquela que nos ensinou o valor da vida, responsabilidade do bem seria e para que nós saibamos que uma vida só tem sentido se ela for pouco da prática em favor do outro. E para a gente esquecer sempre da crítica e entrar no outro. É o nosso caminho de conduta para os melhores. E sempre humildade. Então, esses ensinamentos do Chico, eu vou falar do Globo. De crescer e sempre. E temos na nossa vida pessoal uma conduta ética e moral para sermos exemplos para quem a gente cuida. Essa é uma possibilidade que o Chico te colocava, porque nós temos que ter doutorado a humilhação propósito. Temos sempre a palavra amiga para todos os meninos para o momento vitorioso. E a Maria Badia, eu posso falar também. Eu tenho uma pergunta para você. Maria Badia, qual é a sua preferência do Estado, tirando os astrônomos do grupo que criou, da dona Maria, que criou o grupo do tempo, ao tempo? Como é que ficou a situação de vocês aí hoje? Porque nós sabemos que o Estado não tem condições de cuidar de pessoas com problemas tão sérios, como foi a dona Maria, que cuidar. Como é que ficou hoje a situação do hospital? Hoje nós não trabalhamos com o leito, mas tem nossa profissão que está a cargo de responsáveis, que além de atender as pessoas com dívida, também amigas e famílias que trazem algum paciente que precisa de tratamento. Então a gente faz todo um encaminhamento possível, uma coisa de cabeça, nós fazemos um encaminhamento e passamos para um médico, um amigo que está na área da casa, o telefone para a assistência a esse dono e caminhar para. Para os locais onde hoje estão sendo os tratamentos. Porque nós sabemos que as possibilidades não deixam de acontecer. Mas nós não podemos, como nós vamos cuidar deles, então nós encaminhamos para aqueles que podem estar cuidando. E nós trabalhamos, você trabalhou com os projetos sociais, então a gente caminha os projetos sociais também caminham para estar ajudando aqueles que precisam. O médico caminhando é autorizado para estar auxiliando, porque ele sempre está conosco no tratamento. Então ele faz pergunta, ele faz encaminhamentos, alguns veem que é o terapeuta, mas ele caminha para outros médicos que ele sabe. Responsabilidade para fazer o tratamento. Porque a gente tem nossa responsabilidade também com essas famílias. E, Amatia, deixa eu aproveitar. A gente está, então, no mês aí de setembro amarelo, né, de prevenção ao suicídio. Né? Qual a importância da gente, nesse trabalho, por exemplo, a gente ver pessoas em situações piores que a gente, o trabalho em ajudar o próximo para poder prevenir a depressão, prevenir a autodestruição, o suicídio. O que você vê nessa ligação? Né? O trabalho que vocês fazem hoje, a gente vê pessoas em situações como a do médico, né? E que isso pode ajudar pessoas que estão pensando em suicidar. Aqui nós temos o lado do sul da equipe de psicólogos presencial e além do trabalho espiritual realizado pela casa, para dar acolhimento para as pessoas. Porque nós sabemos que a pessoa que pensa em terminar com a sua vida, na verdade ela está com uma dor imensa interna que ela não consegue suportar essa dor. Né? Ela está num vazio, num escolhimento, e nada consegue tirar essa dor. Então, o nosso trabalho aqui na casa é de acolher as pessoas, porque a gente sabe que quem está nesse sofrimento somente a mão do amor, da misericórdia. E daquelas pessoas que têm muito medo de que essa dor é um adoecimento. Então, nesse século nosso, é um dos maiores adoecimentos, o adoecimento de alma. É uma vida tão dolorida de um indicador que não é. E também é tanta dor. Então nós temos o fraterno à distância também, o amor fraterno à distância, que faz esse acolhimento. Porque é uma obrigação nossa, enquanto ser humano, auxiliar contra a dor. Porque quem se suicidar é porque, na verdade, ele está com uma dor tão grande, que não está. sabe, onde achar a cura, onde achar um caminho para tirar essa dor interna. E essa dor era sentada com o amor. Por isso que o turno de amor da terra de Almeida trabalha interruptamente com atendimento, com a distância, hoje, presencial no nosso centro também é pessoa. Porque o adoecimento de alma é o maior adoecimento. As pessoas têm que levar isso muito a sério, porque é o adoecimento. É uma dor sensitiva. A pessoa chora sem saber o que chora. Ela coloca a mão dentro de situação e tenta buscar o sentido para a vida. Então é nossa obrigação ter um sentido para a vida, a gente tenta, que é achar um propósito para a vida, né? Achar o livro do seu livro. É olhar dentro de si e entender que não pode o Deus sobre o mundo. Mas ele pode, já falou, levar os seus sorrisos, a sua certeza, levar a sua palavra para aquele que se encontre. Ah, a gente precisa ir para um momento do Ed Cavalli. Tá? A gente pode voltar para a pergunta depois, durante o momento? Ah, sim, eu só quero dizer para. O pessoal falou que 96,8% dos suicidas estão relacionados com distúrbios mentais. E o primeiro lugar é a depressão, que a gente muitas vezes não dá bola nas pessoas com depressão. Isso é importante. E eu também, tipo, falava que você está com a bateria, a irmã estava falando, a depressão é tudo que vai cuidar das pessoas que mais precisam, das pessoas carentes. E isso eu acho que é o trabalho, esse trabalho para o próximo é o que ajuda também. É, no seu palestra, eu lembro quando, na primeira vez que eu pensei, no hospital onde via aqueles pacientes, isso acabou com todos os problemas. Né? Não tem mais problema. Quando você vê uma criança naquela situação com um pedro, aquelas pessoas passando aquela dor, ela, qualquer dor que você sente, problema de trabalho, problema pessoal, problema de. Acabam com todos os meus problemas. Voltei para casa com vergonha dos meninos. Esse foi o sentimento que eu tive quando saí do hospital do professor. E esse é o meu visto que é o maior ganho quando o Chico Jogar fala trabalho. Você quer sair de uma depressão, evitar um suicídio, trabalho no próximo, porque aí a gente vai ver pessoas que têm uma situação muito pior que nós. Com dores muito pior que nós. Né? Então, esse eu acho que é o maior ganho desse trabalho da partida e de todos, não só dentro do Espírito, mas de todos que trabalham na verdade. Vamos ver, a gente já está tendo horário para o momento de trabalho. Mas a gente vai colocar, a gente vai para tocar uma música, tá? Vai para o intervalo, e na volta a gente vai colocar um momento, que é um momento espírita. E aí a gente já tinha outros comentários depois da sequência, tá bom? Momento musical. Conhecimento do grupo musical da série. Levando o Evangelho à conversão musical. Thank you. Thank you. vez mais bela e mais romântica, na espera de alguém que é a vossa vontade. E por fim, jamais esqueça que são essas mesmas pequenas e frágeis cores da água que, com insistência e perseverança, conseguem subir a mais sólida rocha. Então, esse é o momento espírita, o momento de trabalho. E a gente pede para Maria Matia comentar para a gente um pouco o que ela achou do momento. A gente vai tirar um motivo. Nós acreditamos que tudo na vida começa com simples gestos. Né? E uma simples gotinha de água caminha para a sua parcela, faz sorrir, faz sonar. Então, se nós, durante a nossa caminhada na terra, conseguimos fazer da nossa vida um mesmo propósito, uma nossa realização, começando primeiramente dentro do nosso lar, ouvindo os nossos filhos, observando as necessidades das nossas coisas, compreendendo coisas indiferentes, jogando ternura onde às vezes há resolução, colocando paz onde às vezes não se encontra um ambiente tenebroso. Buscando a paz nesse movimento de luz, tendo socorro rápido daquele que bate na sua porta, às vezes caminhando apenas com um sorriso pela rua, você já faz reflete, porque muitos não é todos naquele dia. Às vezes, o seu abraço a mim é um consolo para aquele que não teve socorro, acolhimento das suas dores. Passamos então. Todos os dias, pequenos gestos de carinho. Porque eu acredito no Senhor Chico, né? E nós temos que tirar e colocar nós mesmos, tirar o livro, colocar nos nossos olhos, em cima do lado do irmão que está caminhando conosco. Que tem esse olhar, trabalhando em favor das necessidades, pequenas atitudes, nós começamos a transformar o mundo e tirar de nós essa angústia e esse medo. Porque, na verdade, a humildade no caminho, enxergar a vida como espaço de oportunidade, fazer bem, a capturar, é o nosso desafio diário, ser um pouquinho de água, ser uma oportunidade amiga de transformar-nos. Então, onde estivermos, despejamos, fazer com pequenos gestos, que não custa nada. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um socorro necessário que a família, nós, se encontra na casa. Faz esse gesto, esqueça de você e caminhe fazendo bem para que você está no seu caminho e que você possa fazer. O que é praticado não é o comece a pensar que você tem que fazer as grandes, comece a fazer pequenas ações. E as suas ações vão ser grandes. E são pequenos gestos que fazem a diferença. Tudo de acolhimento constante. Quando o nosso olhar se cruza com alguém e a gente percebe uma necessidade, não fica só no pensar amanhã eu faço a aula. Sirva, sirva constante. Porque assim foi Jesus com outros irmãos, assim foi o nosso amigo Chico, assim foi na Brasília, assim foi na Atlética. Fazia um pequeno gesto, mas o seu pequeno gesto foi o propósito mudando de mim. Quando Dona Priscila ouviu a fala, vou colocar doente para fora, ela teve um pequeno gesto, vou levá-los para minha casa. E desse pequeno gesto, quantas coisas de amor ela distribuiu, quantas comunidades de formada ela teve, de pessoas que queriam para mim. De pessoas que vieram para me ensinar pela mente, cumprir o seu propósito, mudar o sentido da vida. Quantas dores de depressão foram curadas, não se visitam não. Então, uma vida de propósito é uma vida que se coloca servindo como uma gotinha. Gotinha de propósito. E esse propósito se chama amor e ação. Mas ele nasce desse medimento, olhar o outro para que a vida de melhor para nós. Muito bom. Um oferecimento de Maria Macado, um depósito. 2993-2919. Nessas páginas a gente tem o que colocar fazendo, quais os trabalhos que a gente está fazendo, e a pessoa também tem a oportunidade de conhecer o nosso trabalho mais de perto. Né? Tem um endereço, tem as necessidades, como que você pode nos ajudar? Você pode nos ajudar durante a cesta básica, durante roupas usadas, durante medicamento, orando, mas principalmente você pode nos ajudar no nosso mantenedor também financeiro, como nos recursos, porque hoje com a pandemia nós deixamos de receber as nossas cartas, que é um ponto muito importante para a seu recurso. Então hoje a gente passa por dificuldades financeiras também, como todas as instituições, né, de caridade. Então o que você pode fazer? Seja uma conta d'água na nossa instituição. Faça leve, né? Seja um professor dessa casa. Porque o seu coração puder voar, a sua doação, seja ela qual for, será muito bem. E dizer que estamos aqui para servir, quem precisar pode estar nos ligando, entrando em contato com a casa, a gente vai tratando. E quero esclarecer que hoje a gente não faz o tratamento médico, né? E ficou SUS. Mas que a rede pública hoje tenta atender como pode atender. Né? E que sempre precisa estar à disposição para auxiliar os invadidos. Ô, Cavalier, fala um pouquinho da Arte das Artes, que eu vi aqui na internet. Ah, sim. Nós temos o projeto lá da Arte, nós temos a oportunidade de trabalhar com jovens, crianças, em situação de vulnerabilidades sociais, ou que sofrem algum tipo de violência. Então, nós trazemos um meio da arte, a oportunidade de chegar à vida de outra forma. Então, nós temos o trabalho da assistente, nós temos o trabalho do teatro, nós temos com o violino, nós temos um trabalho com a terapia, com o meio da música, com o meio da arte. É um trabalho que a gente trabalha com esses jovens, no final do ano a gente faz uma apresentação, sempre com uma apresentação teatral e musical, comunidade. É um trabalho de resgate de vida, porque a gente acredita que uma criança que está com o coração triste, somente por meio da arte, da cultura e das mensagens escritas ali trabalhadas, ela tem como estar um outro mundo possível. E entender que às vezes a pessoa grita um doente. E entender que ela pode fazer parte de cura também dessa pessoa, né? Fazendo com que esses jovens sejam jovens com vida de propósito de construção de um outro mundo possível, de uma vida ligada pelo amor e pela paz. Aí teve algum aluno de vocês que se projetaram na arte? Nós temos sim alguns alunos que estão se projetando na arte, no violino, no teatro. Eles, a partir do momento que eles entram, eles têm dom, eles vão ter. Se tornando também monitores da nossa casa e na vida do canal deles estar em proveito da família com o fruto dessa arte. E sim, graças a Deus. Obrigado. No teu gesto do Gonçalves, essa sua organização que vocês têm no gesto do Gonçalves, ele trabalha com problemas de saúde e oncológico, né? É, nós recebemos, a cada gesto do Gonçalves, a gente recebe as famílias dos doentes da oncologia, a gente ampara a família para ter condição de existir o seu doente, né? Eu digo assim, de acolher essas famílias. Então, ela tem que ter o almoço, o jantar, o café da manhã, o ambiente bem psicológico e ser fortalecido, porque a gente sabe que quando a gente tem alguém pela ecologia, a gente de gotas, né? Gotas da água para nos parar. É, e também tem outra, Maria. Gerson Gonçalves é muito pouco conhecido dos espíritas, né? E tem um trabalho, até hoje tem um hospital chamado Gerson Gonçalves aqui em Peró, né, de Sorocaba, e justamente cuida de muitas pessoas, porque ele teve problema na leva, né? E era um trabalho dele, uma pessoa muito bonita, pelo nosso ser espírita, embora ele me lutasse muito para ser espírita, ele acreditava em espiritismo, né? E depois Bacana, e só comentando aqui que a Iola postou no YouTube aqui, no, no comentário, já deu duas informações que ela deposita para a doação, né? Uma compra do cara do lado da caridade. Eu vou copiar depois aqui e vou enviar também para os outros, também para o Facebook, né? O pessoal que está participando aqui no Facebook ter essa informação e também para o WhatsApp. A gente vai deixar aqui também para depois o pessoal poder. É, comentar e poder participar também e doando qualquer valor também para o lar de caridade para poder ajudar. A gente agradece aqui também a participação, mas antes da gente ir para o final, o Rui, está com a nossa área, são 9h50, a gente precisa fazer o sorteio e os anunciamentos, tá? E depois a gente volta ainda para depois das medidas finais, ok? Então vamos entrar aqui agora. Com o sorteio de dos pessoas que precisam, das pessoas que interagiram, né? Vamos entrar aqui direitinho. Agora a gente já participação aí de todos vocês, né? E quem foi um dos ganhadores de hoje, né? Foi o Eugênia Silva, do meu CV, do momento desse livro, e o ganhador desse Lapsus, o livro, né? Então, a gente pede para buscar lá na livraria Casa do Caminho, aqui na Avenida Alves Barbosa, número 232, na Avenida Bela Vista, Senhor dos Campos. Então, quem estiver participando aí, ganhando da Eugênia Silva, da Luiz Bosco, e entrar aí em contato com a. Lá funciona a livraria Casa do Caminho a partir da tarde, né? Da 1 hora da tarde funciona. A Casa do Caminho, uma maravilha para nós, um 232 da lista de São José dos Campos. E também a gente entra agora nos aniversariantes, a palavra desse livro. Então a gente já vai deixando aí os parabéns. Para o pessoal que está fazendo aniversário aqui no dia de hoje, dia 6, a Vera Souza, lá do grupo Casarão, a Verinha. O Edson Figueiredo fazendo aniversário hoje também. Então, a nossa ouvinte que está participando aqui conosco, a Ariane, também está fazendo aniversário hoje, a Ariane Freitas, a gente deixa o feliz aniversário. No dia 7, o Edson Janeiro, desculpa. A gente já atualizou para setembro. Então, se você quiser, daí Edson, só janeiro. Se chegar em janeiro, a gente comemora também. Então, dia 6, a Ana Beatriz, acho que é sobrinha, não sei se é do Jorge ou do Rui. A Flaviana, também da Lourdes Ismael, fazendo aniversário. E dia 12 já é sábado, também dá para falar, Adriana Vanderlei, Adriana do Castelã, fazendo aniversário. Quem participa aqui do Face e faz aniversário também, daqui, se vocês aí falando também, se tiver mais alguém, o Luiz lá liberado, lá da Pedro de 5 de setembro, a Folha 5. Por exemplo, se você te falou. E a ganhadora foi ontem também, dia 5. Ah, tem a Marta Mara, que acho que você vai comentar na vez. Ela vai comentar na vez. Ela vai comentar na vez. Nós temos a Lucia, a Mídia, o Paulo, a Marta Mara, a Silva Mídia, dia 7. O Lucas, da Costa, dia 7. A Marina Lia Souza, no dia 8. A Denise Tufi, dia 12. E o professor Alves, no dia 12 de setembro. Quem tem aqui também, que está fazendo aniversário, também o Arnaldo Albino, dia 9 de setembro, que faz o programa, participa também do programa Prosa Criativa, dia da sequência, agora 10h30. Né? Então, a gente já deixa os parabéns, dia 10 de setembro, tem a Leia, também lá do Paulo e a Leia. Fazendo aniversário e a gente já deixa aí os feliz aniversário para vocês, quase alegria para todos. Então, vamos indo para o final. A gente pede aí para o Carlinhos fazer o encerramento para a gente. Pode ser? Ou a Badia pode fazer uma. Não tem problema fazer uma prece na final, mas eu não sou talvez a melhor para a gente fazer. Uma prece de encerramento no final. Então, eu já agradeço aqui a todos os ouvintes que participaram e compartilharam conosco. Que outros me mandaram mensagem, que desculpa não poder ler todas as mensagens. Já manda também a galera de Ione, também lá da Caridade, que comentou aqui conosco. Segue os nossos agradecimentos pela oportunidade de juntos comemorar os 63 anos da Hora Caridade Liberal, que foi convidado pela Patrícia Conceição Ferreira, dona Patrícia. E a todos vocês que participaram, que não lembro o nome, a Mira, né, Jaga aqui também, mandou mensagem, a Estelle, a Alexandra Martins, a Helene Pitado, o Thiago Araújo, o Oswaldo Barbosa, também participou, a Zilda Cristina, a Maria da Graça, Silva, a Emanuel Vieira, o Cláudio Oliveira, o Felipe Neto, bastante gente participou aqui, não fez nenhum tiramos aqui de ler a Lia, Gran, que entrou aqui também, foi a Ivana, a Ivana Esposa. Então, pessoal que entrou aqui no YouTube, a gente já agradece. E o Facebook, a Vera Lúcia Castro, a Belcia aqui mandou mensagem também, a Vilma Lúcia Torres, a Terezinha comentei. Então, a gente agradece a todos vocês. No WhatsApp também a participação, a participação também no WhatsApp do pessoal do Marcos Guergama, que entrou aqui também, o Ed Moreno, divulgando aqui também a live que vai fazer hoje às 19 horas. A minha mãe entrou aqui, a Deli, o João Ramalho, que eu te agradeço a presença e a participação de vocês. E quem ligou para nós, que a gente nunca pode deixar de falar, é a nossa querida dona Dina, que entrou também, ligou, participou conosco. Teve mais alguma ligação aí, Carlos? Então, a gente agradece a dona Dina, que sempre está ligando para a gente, participando, e mandar um abraço. E até o próximo domingo às 8 horas. Rui? Nós queríamos mandar para a Maurícia, a filha da dona Mina, ter muita força para que ela possa superar a sua enfermidade. E eu quero agradecer pela presença da Abadia e da Maria José, que estiveram conosco ontem e hoje, né? E agradecer também a todos os nossos vivenciantes. E agradecer ao Carlos que está aí, ao Carlinhos que está aí, e ao Carlos no telefone. E convidando o pessoal para o domingo que vem, nós vamos ter o Marco Milani, que é lá da Luz de Campinas, desenvolvendo o tema, examinando o passado e as nossas tendências atuais. Então, domingo nós teremos o Marco Milani falando sobre as nossas tendências de ontem, criando dificuldade ou então criando alegria. Na nossa tendência da voz. Um bom dia a todos e deixamos para o caminho, para a Maria, a sua despedida, e depois o caminho que passa para a hora de encerramento. Pode? Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui falando de vida de propósito, que é a vida do povo, deixar o outro moral de espíritos na fé e trabalhando com os ensinamentos da nossa doutrina espírita. Porque essa doutrina de amor ser rodeada a cada momento, desde que caminhamos conforme os seus ensinos. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Obrigado, bom dia. Nós agradecemos hoje a presença de Maria Badia, de Maria José, da Liberava, da Casa Milagre da Caridade, do Hospital Feito, de nossa Aparecida, que temos o exemplo de experiência de vida, de amor e caridade, e principalmente de resiliência e força para que esse povo todo que foi atendido tivesse assistência o necessário e que hoje dificilmente tem, nos lamentamos que tenha sido um estado com a conta, não dá certo. Agradecemos à família Veneciana, ao Rodrigo, ao Jorge Reis, que está em casa da turma, ao Rui Barbosa, ao Beto, à Valéria, ao Bessão, lá do Pai Bem, à e agradecemos a todos por mais um domingo abençoado e podemos aprender um pouquinho mais sobre o que é o verdadeiro amor e a caridade em prol daqueles que sofrem, das dores físicas e espirituais. Assim, neste momento, nós vamos pedir a Deus e a Jesus que nos envolvam no seu manto de luz, que aos irmãos socorristas que façam uma avaliação em todos os nossos sentimentos, pensamentos, para que nesse instante, Senhor, nós possamos levar um pouquinho do nosso amor, da nossa alegria, da nossa paz, levando um pouco do nosso ectoplasma em favor daqueles que sofrem das dores físicas e espirituais, que possamos levar também a todos eles, nesse instante, a vibração nas casas de orações, nos templos espíritas, nas igrejas, nos templos religiosos, nas mesquitas, onde esse mundo, Senhor, receba nesse instante esse nosso grande amor, essa nossa vibração especial, as creches dos hospitais, os orfanatos, os presídios, os asilos, casas de correção e principalmente a casa espiritual de Doutor Bezerra de Menezes, no espaço onde as vibrações das 22 horas é tão importante em favor dos que sofrem. Agradecemos mais uma vez por este domingo abençoado de aprendizados e pedidos de licença. Para desejar a todos um mundo maravilhoso em família, em paz, em harmonia. E também desejamos a todos um próximo domingo abençoado, uma próxima semana. E pedimos licença para encerrar as orações de hoje do trabalho de três espíritas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém. Amém. Thank you. Thank you.